vinheta linda. Derrapagem. Rádio. Oh, derrapagem. Ai, ai, ai. Ó o cachorro. Ó o cachorro. Tá certo. Vai, Maurício, quem derrapou primeiro hoje? Começar aqui com o nosso grande Marquinhos Vinícius. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, todo mundo gosta do Marquinhos Vinícius, é, né? É verdade. Grande é figura, verdade. Né? Grande amigo. Ele trocou o Loureiro pelo Gilson. Ih, é mesmo? É, vamos ver lá, vamos ver. Vamos ver. Agora sim, no pique, o trepidante é o Marcos Vinícius. Olha, Loureiro, aqui na Rua Gêmeos, não tô gostando nada disso não, Jussão. Loureiro, vai lá, Loureiro. Ah, legal, vai pro fitão, Marcos Vinícius. Já foi. E agora o Gilson Ricardo. Amor. Gilson Ricardo. Imagina só que numa frase só ele tinha que falar Bel Prato e Clóvis. Numa tacada só, é claro que dá uma derrapada, né, babado? Vamos ver lá como é que sai. Vamos ver. Massa com ovos, Bel Prato. Massa com ovos, Bel Prato. Bel Prato, 500 gramas. E você, vascaíno, ligue Globo 205023 e participe nas águas da galera. Você quer que o Clóvis, vai embora? Bel Pato é um pato bonito, é um pato, né? Bonito, é. É um belo pato, né? E o Clóvis é aquele, né, do carnaval, né? Tá, e agora certo. O nosso grande Zé Carlos Araújo, mano. Zé Carlos. Vem naquele pique a 180 por hora, né? É. Quando ele vai chamar o Maurício, ele para e diz, qual Maurício? Qual Maurício? Vamos ver lá. Nacional e Grêmio, finalíssima da Libertadores da América. E olha o Nacional, olha o União São João de novo. E olha o Nacional, olha o União São João de novo. Quero Botafogo, quero Bragantino, o jogo não é bom, garotinho. Maurício Menezes, Maurício Torres. Maurício Menezes, Maurício Torres. É uma inflação, a Rádio Globo complica quando chega no Maurício. Chama assim, Maurício, metade da rádio olha, né? É Maurício Menezes, tem dois. Tem, tem dois Maurício Menezes, dois Maurício, né? Menezes, o Maurício Torres, o Maurício Martins. O Maurício Martins. E o Maurício Araújo, até o Maurício Araújo, tem Maurício, fora aqueles que você... O Berger da 98, é verdade. Tinha Maurício. Maurício Berger, é isso? É, tinha uma época aqui que chamava Maurício, metade da rádio olhava. É. Era um negócio de maluco. Quem mais, Maurício? Vamos aqui no Loureiro Neto, mano. Loureiro, mas já? Olha, tudo. Eu não. Não, a mal tava... abriu o botequim, já deixou cair as garrafas tudo? Pois é, eu não tava aqui no estúdio nessa hora, mas o que parece que o Loureiro tava falando alguma coisa. É. Enquanto ele falava, eu tava procurando algum papel aqui em cima da mesa. Sim. E Baú se rolou todo. Vamos ver lá. Vamos ver. O Loureiro Neto. Montenegro. Me fugiu agora. O que eu ia tocar com você fechou no. Ainda temos Sudeste. Me fugiu agora. O que eu ia tocar com você fechou no. Em publicidade. E aí, como é que fica? Essa parte de publicidade, estacionamento. Ah, conseguiu aí, dá uma engrenada. Lembrou. De vez em quando dá. É impressionante, de vez em quando você tá no ar. Todo pronto pra falar e na hora de falar dá branco. Total, você não sabe o que vai dizer. Lembra quando você mudar junto contigo, Barroso? Ah, claro, imagina, com todos nós. Contigo também, Maurício? Olha, uma vez eu tava fazendo uma... Comigo uma vez aqui aconteceu, eu não sabia o que dizer. Não, e quando você sai do assunto e quer voltar e não lembra o que tava falando. Ai, meu Deus do céu. Vou fazer uma vez lá no Sesc de Nova Iguaçu, a gente tava fazendo um show lá. Aí eu fui falar uma palavra e a palavra, eu engasguei numa sílaba. É uma coisa mais ou menos assim, os caramba. Eu ia falar os trabalhadores, aí os olha, eu tomei uma vaia. Porque você tá ali contando casos engraçados de rádio, jornal e televisão. De repente você comete uma dessa, né? Outro dia no Teatro do Tijuca eu também dei uma. Olha, eu tomei uma vaia generalizada. Aí falei, pessoal, olha, isso faz parte dos escritos. E com cantores acontece a mesma coisa. Eu nunca me esqueço a história do Ed Wilson, que eu já te contei, né? Que ele foi cantar a música Carro do Papai. Que era, ai, quem me dera ter agora, né? Você lembra essa música do Renato? Isso, claro. Aí, bicho, o conjunto para... Ai, quem me dera... Tudo bem, aí fizemos a introdução ao programa ao vivo em São Paulo e entrou... Ai, engasgou no ai, bicho. Na hora da introdução, ele engasgou. Ô, Maurício, por favor. Ele que falou. Mais uma rádio derrapagem, eu entendi o seu tom. Não, não é o que se fala, é em que tom se fala, tá, o seu Maurício? Vamos, prossiga, Maurício. Por que eu fui contar essa história? Ai, ai, ai. Vamos aqui com o Alberto Brandão, babosa. Brandão? Ô, Paulo Roberto. Paulo Roberto vai lá fora no sábado que ele não pode revidar. Durante a semana. O Brandão faz e o Paulinho pode revidar. Aí o Paulo segura, acumula pro sábado e põe em dia no sábado. Pra caramba, né? Ai, ai, molequinho ai. Não aguenta uma tapa, né? Duas do que o Paulinho separou, duas aqui do Brandão. Vamos ver lá. Alberto Brandão. Policiais do 16º Batalhão estouraram uma fortaleza de jogo do bicho. No local, talionários para a tirada do jogo. Isso. Porque agora, com certeza, ele vai duplicar duplicar, nossa, duplicar as vendas da boutique do Amaral. Ai, ai, ai. Ô, Paulo Roberto, a maldade, a maldade, a maldade.